Olá, o meu nome é Pedro Pauls e este é o Brandos Costumes. Hoje voltamos a ter um episódio especial dedicado apenas ao melhor da música portuguesa. O perfume das camélias cheira bem, Maria. No teu rosto encontro a arte para a fantasia. A tristeza bate à porta numa noite escura, mas há sempre alguém à espreita lá na rua que sorri até ao fim da vida, Maria. Quando o sol se aborrecer, vai-se embora o dia. E se houver uma garota como tu, Maria, a tristeza vai-se embora como por magia. Abraçados no jardim, eu e tu, o futuro está nas nossas mãos, Maria. O meu calcanhar daqueles é esta paixão. Faço ainda uma loucura se me dizes não. Neste mundo nós apenas somos gente, e não esqueças que isto nunca dura sempre. O que importa é o amor, Maria, Maria. Foi Pedra d'Era com o Perfume das Camélias. A seguir vamos direto para a música moderna portuguesa com o falecido Alves dos Reis, À Noite. Jogo tão falso e dessa paz desinfetada, tão sem baixos nem altos. E eu cheguei como um bandido que abafa os seus próprios passos, sem Vai de Roda, com Contradança 1, depois Rui Veloso, com Direito à Cabeça, e agora saiam da frente porque vem o Paulo de Carvalho. espiga, um concurso, um visual da aparência. É só ter lado de fora à vista para exibir mais. Um lugar comprado e bem pago, um cartão com nome em relevo, um toque de classe dos nossos dias. Ele é um homem de peso e vive bem enterrado no mar de fofa alcatif, famosa pelo seu preço. Que é ter em exclusivo um jardim com tigres de pedra, um clarão elétrico na lareira. Ostentar, mostrar, eu não quero que ninguém me passe à frente. Saiam da frente. Ostentar e mostrar, eu não quero que ninguém me passe à frente. Seu artista mais querido, é como é que ele se chama, que ela ainda se esquece. Mas não importa, vai tanta gente e ela toda de olhos em alvo. Faz só o flash, flash, a ver se fica. O sonho dele era um jeep a andar por sobre as areias. Giríssimo é ver os outros sacudindo as toalhas. É preciso é dar nas vistas, nem que custe os olhos da cara. Gente fina é outra coisa. Ostentar, mostrar, eu não quero que ninguém me passe à frente. Saiam da frente. Da frente. São extensa do Irreal Social, Maxi. Agora Zika com Viagens na Minha Terra. Às vezes passo horas inteiras, olhos fitos nas braseiras, sonhando o tempo que lá vai, jornadeio em fantasia. Essas jornadas que eu fazia ao velho Douro mais meu pai. Essas jornadas que eu fazia no tempo que lá vai. E dia e noite, aurora, aurora, por essa doida terra fora, cheia de cor, de luz, de som, habituado à minha alcova. Em tudo eu via coisa nova. Habituado à minha alcova. Que bom, que bom. Viagens na minha terra. Viagens na minha terra. Moinhos, ventoeiras solares, passados rios luares, tudo isso eu guardo aqui ficou. Ó paisagem terra e doce, depois do ventre que me trouxe, a ti devo que sou. Ó paisagem terra e doce, a ti devo que sou. Viagens na paisagens na minha terra. Viagens na minha terra. Viagens na minha terra. Viagens na E a viagem continua, depois de Zika, vamos agora para o Sérgio e Madi. Infelizmente Madi faleceu há um mês, fica o seu sonho. Esta música chama-se Sonhei, é a minha música favorita deste duo. Sonhei, Sérgio e Madi. E assim chega ao final de mais um episódio do Brandos Costumes. Daqui a 15 dias voltamos com outro episódio. Não se esqueçam de nos subscrever no iTunes ou no vosso agregador de podcast de seleção. Metam gosto na nossa página do Facebook, mostrem aos vossos amigos e, acima de tudo, não se esqueçam de ser altamente. Até daqui a 15 dias. Fiquem com a despedida do Gemini. E assim está. Luciano.